Zona 52. Pagou, boa noite, aciona identificação pro Adduna, 3.000 pés, ajustado 1.011, aciona identificação. Confirma com a torre 1896. O 1805, livre de restrição, desce agora para 3.000 pés, ajustado 1.011. Desce para 3.000 pés, livre das restrições do voo 1805, 1.011, ajustado. 3891, solo 11, solo 219. 219, 3891. Romeu Alfa Alfa, livre pouso, vento 070 graus, 12 nós, check trem, pista molhada. Ok, baixou e travou. Romeu Alfa Alfa, pista molhada, ciente. Contato 2 Juliette, na 3291. Habilizado, Abjet 5899. 5899 da web, completa a torre 7895, bom pouso. Completa a torre 7895, boa, 5899. Torre Salvador, muito boa noite, Abjet 5899, estabilizar o sinal do procedimento visual. Continua aproximação número 2. Continua número 2, 5899. Estabilizado, 1805. Desce 2.000 pés com 1.011 ajustado, repassará estabilizado, voo 1805. Informa na presente, já está a Vitor, Mike Charlie. Só 3891 mantém a posição de 76 Juliette. A posição prevista é a remota, a zona remota. Por inteiro não temos aeronave da companhia realizando o pushback na 6200. Então, vai manter a posição na Juliette, na 3291, na remota 3. Afirmativo, antes da Juliette, por gentileza. Antes da Juliette, perfeitamente, na 3291. Romeu Alfa Alfa no solo aos 14, Olivrashim solo 219. Papapá, Romeu Alfa Alfa, táxi via Alfa confirmando pátio 4 ou 5? Está ciente, ingresso primeira direita Alfa e aguarda a retaguarda do Airbus da TAM, por gentileza. Alfa, retaguarda. Solo já 3952 para táxi, tem 43 a bordo, 2 horas para a caixa. Confirma apenas o PLB, o 33152. 143. Ciente 3152, táxi via Pátio Índia até o ponto de espera da pista no zero. Quando lá chama a torre em 1.18.95, altímetro 1.0 no 1, bom voo 3152. TAM 3891 da passagem ao Airbus da companhia que se dirige ao ponto de espera após o tráfego via Juliette, posição remota 1-3. Quando lá tem o sinalizador. Como é que chegou? Após a passagem do Airbus, segue Juliette para a remota 3, TAM 3891. Opa, papapá, Romeu Alfa-Alfa tem conhecimento do aeródromo? Segue então o tráfego à frente, contornando o pátio principal, reporte por gentileza na Taxi Lima. Atente, só atentar aí que o tráfego à frente irá estacionar na posição remota no 3. No 805, continua a aproximação, guarde liberação para pouso, vento 070 graus com 10 nós. Aguarda, igual o 805. Web 5899 no solo, os 17, libera a direita e ao livrar, chame o solo em 1219. A lembrança falou 219, você cuida da nave. Solo Salvador, muito boa noite, WebJet 5899, livrou? 5899 da WebJet, táxi via Alfa, aquilo para o pátio 3, quando lá atende sinalizador 5899 da WebJet. Alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. WebJet 58 na trave. Q8 05 tem livre pouso, 070 graus com 10 nós, check trim, puxa uma olhada. Livre pouso, gol 1805. Então 3152, observe o pouso do Boeing 737 da Gol após a linha mantém. Pouso, gol, linha mantém, tá Afirmativo, primeira direita, Mike e Quebec. Reporte na Quebec, o Papa Romeu, Alfa Alfa. Confirme por gentileza o Voo Noite 05? Afirmativo. Táxi Alfa Juliette 05 ao portão, Voo Noite 05. Alfa Juliette 05, Voo Noite 05. autorizado o cruzamento da pista no 735, já em coordenação com a torre, até Aerostar. Estaciona na frequência livre, papá, papá, Romeu, Alfa, Alfa, boa noite. No 896 para 2011, livre sinal LST, reposta estabilizado. Um 52, decolado aos 22, chame o controle 1208. 3152 da TAM, boa noite, contato radar na decolagem, Subal 330, perfil Puca Jambo Zumbi. 330, o TAM 3152 falou que vai fazer um desvio à esquerda da rota na Pro 030 para evitar formações. Livre desvio 3152, aguarde coordenação para a Pro de Zumbi. Da 3152, controle? 3152, escuta. 3152, após desvio, zoei a proa do Mike Oscar 363. Gente, após desvio, Mike Oscar 363, gente. Está 3152, informa que vai voar na proa 330 por aproximadamente 50 metros. Sim. No 896 da Gol, completa sinal, torre 118.95. 118.95, boa. 3152, restrito nível de voo 290. 290, 3152. 896. Check 3, livre pouso, ano 0, vento 090 graus, 099. Tá, paisagem fechada, livre pouso na 10 com 896. O 994, informação em curso é a Delta. Pronto, cópia, 350, Maceió. Assento da Delta, pronto, a cópia. O 994, Maceió, autorizado 350, via Uprisk 58. Decolada pistão 0, primeira curva à esquerda. Perfil da saída, Puca, transição, Caju. 5076, transponde o controle 120.8. 120, décima 8, gol no 994. Autorizado, Maceió 350, por isso, foi falado aberto, curva esquerda, saída Puca, Aracaju. Transponde 5076, controle 208. Só confirmando a saída, Puca, Jamo, pois Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Jamo, Aracaju. Ciente, cotejamento correto, 03, o portão, reposto quando pronto. Pois será, obrigado. Confirmando? O gol no 805, informação CAG, autorização, mandar um para o 25. O gol no 805, confere a informação Delta, pronto, cópia, 370 para Natal. Copia, o gol no 805. O no 805, Salvador Natal, autorizado livre voo 370 via UPZULU 10. Decolada pistão no 0, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 51012 no transponder, o controle em 120, décima 8, gol no 805. 370 está autorizado para lançar o telefone de Lula 10, decolada no 0, primeira curva à esquerda, Puca Caju. 51012, 208, gol no 806. Apenas confirmando, transição Caju, gol no 805. Transição Caju, gol no 806. Solo foi os 3-1, chame solo 2-9. 8896, boa noite. Táxi via Alfa, táxi lento, portão previsto ao 02, que ainda se encontra ocupado. Mantenha a posição antes do táxi Juliette, por gentileza. Alfa 02, contra a Juliette. Já tem a rota? Sai como 1896 também? Certo, se for do repetitivo, eu preciso que 58, previsto era a PUCA. No 714 na escuta do solo. No 714 na escuta do solo, Salvador. P5344, adiciona a identificação, voa Duna, 3 mil pés, ajustado 1011. Já entrei em contato com a Infraero e a mesma confirmou seu portão será o 02, os restantes já estão ocupados. Por gentileza, mantenha a posição antes de taxi Juliette. Para o pushback e acionamento, voo no 714, 22. 07-1402, o portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. É, coordenação reportada para o táxi, voo 17-1-4. Na 3170, acione identificação, chegada Mari, presente voo e Duna descendo para 4000 pés. Boa, chegada Mari para 4000 pés, apoio de Duna. 93 a bordo, autonomia de 2 horas, alterna Salvador. Confirme apenas o alternado, por gentileza. Salvador. 1714, táxi autorizado até o ponto espera da pista 10, via Taxiway Índia. O time entrou no 0 no 1 agora. Não posso esperar quando pronto. Torre 1 no 8.95, com voo. Autorizado o táxi via Índia com 1011 no ponto de espera. 1.895 graus, boa noite, 1714. Ingressa Juliette 012, o portão.